Velocidade nas vias expressas, todos correndo, tem pressa nessa hipnótica metrópole em alerta. Milhas e milhas compartilham a vivência, sinfonia do caos. Se não tem fé, sai da frequência. Noites madrugadas construindo a melodia. Versus minha cura contra a melancolia. Fujo da maldade que habita nossa mente. Seres periféricos em busca do sol nascente. Ruas e rotinas, becos e esquinas. Tudo assombrado, não tem brilho na retina. Cego na utopia, imagens e idolatrias. Embalaram suas almas, crendo em falsos messias. Mitos, teorias, atrativos, consequentes. Lapsos, magias, vejo a vida pelas lentes. Se não vive, não me entende. Natureza delinquente, átomos pelas paredes. Molécula de indigente. Sei que o asfalto é meu parente, desde jovem tá presente. Quantas vezes eu e a lua discutindo o acidente. Então por isso amo mais, as águas regem minha nascente. Saga cheia, poesia que conforta os doentes. Vibrado, passei semente, mais amor, mais pé na gente. Mesmo tudo estando louco, sejam loucos conscientes. Mesmo tudo estando louco, sejam loucos. Quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Música, o tentáculo, química do elemento. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Arpejos em cortejo, outro fênix renascendo. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Música, o tentáculo, química do elemento. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Arpejos em cortejo, outro fênix renascendo. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Música, o tentáculo, química do elemento. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Arpejos em cortejo, outro fênix renascendo. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Música, o tentáculo, química do elemento. Há quanto tempo, né? Me lembro, uns nascendo, outros morrendo. Arpejos em cortejo, outro fênix renascendo. Muerto le canto, es la vida para mí.